A campanha Não Precisa Ser Surfista, Basta Surfar traz até você Conselho Deliberativo da Euskara Paneleiros and Friends Association. Irmãs, paneleiros and friends. Então vamos nessa, meu. Há 5 anos atrás, nós criamos essa instituição objetivando com o objetivo de se erguer um grande círculo de debate para debater as questões da modalidade surfística. Aqui, irmãs, é para cada qual, na figura particularizada da sua pessoa, dizer o que pensa. Como até hoje ninguém falou nada, meu, porque nós paramos de pensar, meu, agora nós só quer saber de surfar, meu. Encerra-se acabada a 20ª reunião da Euskara Paneleiros and Friends Association. E vamos surfar, uhul! Cheras, Faquinha, você não sabe surfar, fio. Você só toma banho de onda, que eu tô ligado. Xiii, muda de assunto, Zé. Ô, oh, então vamos nessa, meu. Colega meu, o Caveirinha, meu. Colamos lá na casa das minas, meu. Apavoramos esse chileque e falei, nossa, meu. Daí vem a melhor parte, já. Enquanto isso, na sala da justiça... Entre sem bater. Homem-Aranha, a humanidade está em perigo, Homem-Aranha. Precisamos de sua ajuda. Por favor, faça algo por nós, Homem-Aranha. Não. Não? Mas como não, Homem-Aranha? Não há mais ninguém na Sala da Justiça! Os vilões estão prestes a destruir o planeta e milhões de vidas humanas, Homem-Aranha! Pelo amor de Deus, faça alguma coisa por nós e lhe seremos eternamente gratos! Eu prometo, Homem-Aranha! Não. Que absurdo, Homem-Aranha! Eu pago uma fortuna em impostos e na hora em que eu mais preciso, você me diz que não vai fazer nada, Homem-Aranha! Custa-me crer que você não vai impedir o extermínio de milhões e milhões de inocentes criancinhas em todo o mundo, Homem-Aranha! Você não vai fazer nada, Homem-Aranha! Não.